e fazer um tango a dois. Queres ser quem me desnuda? Queres ir onde ninguém foi? Tens que ser louco, bonito e conquistador, entregar-te de alma e corpo a esta dança de amor. Por isso baila, mexe à direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. À direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e sim talvez te dê meu coração. Baila, mexe à direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e sim talvez te dê meu coração. Mexe à direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Abrimos este programa com Agatha, a Dança do Amor, e agora Tony Toig com Sou Português, com Orgulho. Sou português, e até gritar, sou português, e confirmar, tenho orgulho do meu país. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e acreditar, o nosso povo vai ser feliz. É lusitano, meu sangue afinal, sou filho de Portugal. Trago no peito o passado feliz do meu país. Já naveguei de Macau ao Brasil, aventuras mais de mil. Por todos os continentes passei e lá deixei marcas que a história não pode apagar. Uma cultura que alguns não sabem respeitar, mas temos que preservar. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e confirmar que tenho orgulho do meu país. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e confirmar que tenho orgulho do meu país. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Trago no povo uma onda de fé, uma verdade que é a solidariedade por quem não está bem. Trago na terra a semente da paz, trago o amor que nos faz ser esta gente humilde, a sorrir, depois sentir a união em defesa de nós, para respeitar a memória dos nossos avós, cantando numa só voz. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e confirmar que tenho orgulho do meu país. Eu vou cantar, sou português, e até gritar, sou português, e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar, e até gritar,

Agora, Susana vai nos cantar Quando Eu Me Lembro de Nós. Realmente, quando eu me lembro de nós, a saudade aperta. A saudade insiste em chatear e perturbar aquela caixinha que faz pum-pum, pum-pum, pum-pum, chamada coração. E você, está a gostar? Fique por aí. E o acaso nos põe frente a frente, teus olhos nos meus, bem disfarce o meu choro de sempre, de sempre, desde o adeus. Agora vamos ficar com uma dupla portuguesa, não Miguel e André, como provavelmente estão habituados a ouvir, mas sim Ricardo e Henrique, quero mais de ti. Não quero assim muito, quero que envie um e-mail então para amador.leandro@gmail.com e diga o que faz quanto ouve o Portugal Musical. Fique por aí, fique na nossa companhia. Para me agradar, pois meu bem, tu te enganaste. Porque eu quero mais do que toque ao amor. Vale tudo e é certo. Tens que dar tudo o que tens para ficar mais perto, mais perto de mim. Mais, quero mais de ti, porque eu tudo dei para ti.

E se é bom gostar de alguém, Nelson Richard diz: por ti deixei de viver. Tenho procurado o teu olhar em cada lugar, em cada canto. Amo que escondido, mendigo o teu amor. Minha vida já não tem cor. Tenho amigos a ligar para mim. Não quero ver ninguém além de ti. Sobrevivo aqui, morrendo sem te ter. O que sinto só me faz sofrer. Sem ti não sei o que fazer. Sem ti já não quero viver. O dia nasce, mas eu não vejo o sol por ti. Deixei de estás feliz onde estás. Nem sei se te dei tudo o que eu te traz. Nada vou dizer, apenas estou aqui. Fico à espera que voltes para mim. Sem ti não sei o que fazer. Sem ti já não quero viver. O dia nasce, mas eu não vejo o sol por ti. Deixei de viver. Certamente que alguma vez já tocou na rádio aquela música que você associava a um grande amor, a uma grande paixão, ou mesmo ao seu amor atual. Então, a música que nós vamos ouvir de Gilberto Reis conta uma história semelhante assim. Hoje na rádio, alguém pediu a canção que um dia foi de nós os dois. Deve ser alguém vivendo um grande amor, ou quem sabe a mesma dor que eu passei e já se foi. Hoje na rádio voltei a ouvir essa melodia da nossa paixão. Nos primeiros acordes tentei não ligar, mas acabei por chorar quando chegou o refrão. Veio a saudade e a vontade de te ver, tanta saudade e esta falta de te ter. Os meus sentidos

gosto muito de ti. E bem sei, se não fosse assim eu não estaria aqui. Eu te peço não insistas, mas não quero que desistas. Vai chegar a hora como decidir. Eu quero te amar, eu vou. Agora vamos animar, vamos levantar o astral com o Cumbalinho do José, do Jorge Ferreira, e depois Kudura Kevo, Nel Monteiro, dois artistas, dois conceitos diferentes de dois tipos de danças. Vamos ver como é que é o Cumbalinho do Jorge Ferreira e o Kudura do Nel Monteiro. Atenção que isto são os nomes das músicas, não vá haver mais interpretações. Eu só volto amanhã, eu vou dançar o Kudura. Ai, ai, ai, mas se houver um cumolinho, eu vou dançar muito mais. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Nunca

prazer estar aqui e levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Aquele beijo que te dei às escondidas do teu pai, da tua mãe, que não iam em cantigas. Não esqueço, nem esquecerei aquela hora, aquele momento. Também não quero que você esqueça aquela hora em que começa o Portugal Musical, o programa que leva até si o que é nosso e é para nós a música, a alegria e a boa disposição que os nossos artistas tentam transmitir nas suas letras, nos seus ritmos, nos seus acordes. Então, prometo 2 a 8 dias estar aqui e levar até si mais uma hora dentro do mesmo género musical. Espero que você tenha gostado e que goste da seleção musical que eu preparo até si. Eu não quero só o beijo que você tem para dar, mas sim quero o seu carinho, o seu amor e saber que você todas as semanas não perde a minha companhia e que usufrui do bom ritmo que eu levo até si. Então, por que não também enviar-nos um e-mail e dizer o que gosta e o que menos gosta? E para isso poderá enviar então para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Do amor que vive em mim, porque estou apaixonado. Então até lá, um forte abraço, um beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Fique bem, fique com alegria e com um sorriso, e já sabe, sorria sempre, mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste do que um sorriso triste é nem sequer saber sorrir. Por isso, sorria sempre. Eu quero saber de ti o que tu tens para dar, aquele doce beijo que me faz sonhar. Eu quero só o beijo, beijo que tens para dar. Eu quero só o beijo, beijo que tens para dar. Eu quero só de ti o que tu tens para dar, aquele doce beijo que me faz sonhar. Eu quero só o beijo, beijo que tens para dar. Eu quero só o beijo, beijo que tens para dar. Eu quero só de ti o que tu tens para dar, aquele doce beijo que me faz sonhar. Eu quero só o beijo, beijo que tens para dar. Eu quero só o beijo, beijo que tens para dar. Eu quero só de ti o que tu tens para dar, aquele doce beijo que me faz sonhar.